Família está unida e nunca vai mudar. Rap gospel, eu sou a trilha sonora da vida. Siga, siga, siga, prossiga. Se afaste do mal, não vacile, não dê brecha, pois está chegando o final. Pois está chegando o final. Está chegando o seu final. Aqui somos guerreiros prontos para guerrear. Porque o poder dos três dobras jamais vai se quebrar. Aqui só guerreiros prontos pra contra-atacar. Porque a espada que cortar também pode salvar. Aqui somos guerreiros prontos para guerrear. Porque o poder dos três dobras jamais vai se quebrar. É conturbado viver um eterno fogo cruzado. Por opção própria eu me tornei soldado. Sei o meu lado, sei o meu alvo e não vou errar. Cavaleiro do apocalipse, treinado pra lutar. Eu não tinha escolha e Deus me deu uma. Meu caminho tortuoso agora se apruma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Que bata o martelo, me condene, mas não traio o meu rei. Jesus rei, eterno rei, louvado seja o rei. Minha escolha foi certeira e eu não me enganei. Meu caminho é melhor porque é o do Messias. Um, dois, sete, vem Deus, alivia. Eu não vou ser trouxa, não vou ser Loki de Tyre. Aquele que mudou minha sorte, não preciso de golpe. Absolvido antes era aquele que era réu. Minha fama tá no inferno, meu golpe tá no céu. Tô firme como uma rocha, pesado como uma pedra. Tipo chumbo, diferente da folha, o vento sopra e leva. Vou permanecer em pé quando meu inimigo cair. Pois minha guerra não tem trégua. Toma tiro, não me amedronta nem é covarda. Será que você nunca ouviu dizer que eu nunca vou morrer? O guerreiro do futuro vai permanecer. Pregador, doutor, sem vacilação, deixa eu tirar minha onda. Minhas veias são como tubos de aço. Nelas correm sangue quente latino-americano. Onde minha palavra bate, pum, é um arregaço. Carregar! Foda, se vai mais um pro espaço. Pra isso fui treinado, é isso que eu faço. Minha escolha não tem volta, minha atitude desencadeia a reação. No mesmo barco que dou eu, tô o barão. Se for preciso, caminho pelas águas. Se afundar pelo poder da unção. Super-lu, super-poder através da oração. De espada em punho no fronte da batalha. Charles Barão, PL, Atlaia. Cabeças rolarão, porque toda guerra tem baixas. Eu não temo ameaças, que rolem cabeças fracas. Nesse universo ou em qualquer outro, arrisco meu pescoço, pois faço valer o meu solo. Só pode haver um, e é por isso que eu trabalho. O amor de Deus é minha paga, o amor de Deus é meu salário. O leão versus o dragão, ninguém aqui vai correr. Barão, PL, sete taças, ABC. ABC. Mais um minuto da sua atenção, sua audição é tudo que eu peço. Se liga na rima aqui, o quarto MC no último verso. A todo congresso, justiça na punição. Réus confessam, joelho no chão, no dia da condenação. Não vai ter tempo pra pedir perdão, não. A resposta do pai vai ser bem clara então. Pagarão pelos seus atos, pelos seus fatos, pelos seus passos, pelo seu laço, pelos boatos. Vai ser embaçado, quem não junta espalha, a profecia vai se cumprir. L-I-T-O, sete taças litos, sim. Tem gente que não acredita e gente que não quer saber. Quero ver sujeito homem é quando o fogo acender. Depois não venha me dizer que não foi avisado. O recado foi dado, não ande do lado errado. O fim não é o cemitério, amigo, eu falo sério. Tá na Bíblia, eu rimei, esse é meu ministério. Aqui somos guerreiros prontos para guerrear. Porque o cordão de três dobras jamais vai se quebrar. Aqui só guerreiros prontos pra contra-atacar. Porque a espada que cortar também pode salvar. Aqui somos guerreiros prontos para guerrear. Porque o cordão de três dobras jamais vai se quebrar. Aqui só guerreiros prontos pra contra-atacar. Porque a espada que cortar também pode salvar. Aqui